vaga esperança perdida. Não sei quem sejas, que importa. Já trago esperança perdida. Se és elas que me alumias, se és graça que me dá vida, se és da luz que me alumias, se és graça que da vida. Deus diz, ai, que para.